Estamos aqui, no Círio de Coraci. E a luxuosa, mais uma vez, sacudindo tudo e fazendo a galera dançar. Galera da Mansão da Saudade. Então vamos começar assim, porque o homem do alão chegou pra sacudir Coraci. Alô, DJ Tom Máximo. Alô, vamos dançar. Aí, DJ Tom, solta som. Vamos começar com a minha primeira. Vai me levar por um caminho, lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Ela sempre vai me levar por um caminho, lugar que ainda possa me ter. Como é que é? Ela teve o meu coração, a minha louca paixão. Já abraça aí, Estiva, junta aí, me dá pra ti. Mas sorriso, não deu valor a minha paixão. Mas brincou, mas sorriso, não deu valor a minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. DJ Tom! E aí, Coraci? DJ Tom. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho só você e eu. E de repente tudo aconteceu. Você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando, fazendo eu rodar. Até que nos teus braços fui ficar. E aí, meu parceiro boneco da Marizinha? Professor Águida e também me conta do Renan. Mais alto coração. E aí, Renan? Oi. Um beijo quente, apaixonado. Selo de vez nossa paixão. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. I love you. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Carroça é festa! Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. E o passinho? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. O time do Paysandu ontem, né, rapaz? Mas cadê a galera do Papão da Curuzu aqui em Coraci? Cadê a galera do Clube do Remo? Bora virar DJ do Máximo! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, Máximo. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. E aí, Dori? Baby, é o meu sonho de amor, juro. Ah, é ele que tá aí, é? Eu te amo demais. É ele que tá aí, é? O Carroceiro do Amor. Alô, Beijimão! O Carroceiro do Amor. Beijo boy lá e o tio Val aqui. Tio Val vai colocar esse chapéu e se colocar um grande abraço. Mais um carroceiro. O Carroceiro do Amor. Ruiva, o carroça é festa. Hoje ela tá aqui doidando o cabeção, meu irmão. E sem você, juro que nada sou. Não me deixe, não dói o meu coração. E aí, Rodrigo 3D? Já estão aqui. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. E aí, Rivelino? Como foi gostoso. Rivelino da piscina do Rivelino, ao lado do seu grande amor aí, ó. Pai d'égua, né? Toda segunda-feira. E segunda-feira a gente vai matar a ressaca lá na piscina do Rivelino. No verão que vem, de novo eu quero te encontrar. Ali, Carlitão, Rivelino. Loiro, louco de amor pra dar. É lá que teus DJs do Búfalo se matam. Eu quero. Aguento logo. Me dá um toque, eu vou morar contigo. Bora, acabou, Alessandro! Carlito já falou que tá liberado pra tocar lá no Rivelino, viu? I like my life. Alô, Josias! My baby, I love you. Empresário Alan, ainda, Eletrônica Massa e o Marquinho abrindo. Cleide, eu te dei o meu amor, você recusou. Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem sequer pensei. O Nereste tá na lama. Eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer. E aí, B.A.? Não, mas ninguém pode comandar. Pega o Sagito Abnes ali, ó. Dona Bia! Hoje eu te encontro. Assessorando aí pelo tio Val. O trabalho tá na rua, DJ. Loucura vai ser de novo acreditar. Mentira, mentira. Eu não posso acreditar. Mentira, mentira. Eu não posso te perdoar. Mentira, mentira. Eu não posso acreditar. Solta, solta. Deixa eu só dar um papo aqui, que daqui a pouquinho, quando acabar a mansão da saudade, a gente vai lá pro Caribe Show, porque tem um búfalo do Marajó. E olha, é o seguinte, quem for daqui pra lá não vai pagar ingresso pra curtir o búfalo do Marajó no Caribe Show. Então, vamos tocar! aqui, Frejinha. O homem do amor. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu quero. E as carroceiras! Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico Rivelino. Louco por ti. Meu bem, Rivelino. Cabo Alessandro falou, prepara o camarão rosa. Carlito vai invadir. Chega mais perto, meu bem. Não faz. Se for aquele camarão lá, mano, cancela. Não mentir. Aquele é do gaúdo. Não, meu amor. Aquilo é meu. Pode, repare, mexe esse corpo. Aqui. Dance, me lance nesse swing. Vou contigo. Não mentir. Não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Cadê o grito da Miriam, as mulheres sinceras de coração? Cadê as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma? E toca de dedo, toca sete horas, ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. Vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Um, dois, três, vai! Cadê a galera do Carroça é Festa? Cadê meus seguidores? Cadê meus seguidores? Cadê? Um, dois, três! Porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. E vamos lá dançar, porque a carroça é festa. A carroça dá saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. A carroça é festa. Vem, vem dançando. Vem fazendo caqueado. Passa da saudade, você faz o frigigado. Quanto o Máximo Frigir e o Didi Toninho. A carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. E vem curtir, a carroça é festa. É festa, é festa. te direi com a força do meu coração. Pega, seca a latilha! Está em mim. Fala aí o grande Negão aí. Se eu canto essa canção. Corri aí o seu boneco. Só pra dizer. Aí do Tapanã. Vieram curtir. É um vieram de Cutijuba. Pra cujar com a roça. Com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entender. E aí, soberano? É uma loucura assim. Soberano grande. Meu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. E o trabalho? O Carroceiro do Amor. Quando lhe fala de amor, o Carroceiro do Amor. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. DJ Dom. A melhor vinheta, maestro. DJ Dom. Tirado da fita. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Epa, cadê o Josias, hein? Eu gosto de brega. Não veio falar comigo. Não veio tomar benção. Tem que ver isso aí, Virgínia. Reunião amanhã. Meu amor, venha pra cá. Amigo baixo dos guerreiros. Um abraço. Olha o pezão, tá na área. Clareou, Toninho. Sou carregador de aparelhagem. Meu amor. DJ Danilo tá na área. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Ego Pezão veio de lá, rapaz, não acredito. Porque ele sabe que aqui ele tem a vinheta. A Esteroide! Acompanhou aí o Ciro de coração, joga o bracinho pra cima, dá-lhe, soquinho! Vai, vai, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho! Essa carroça é uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, paredão! Vira! Já quer assinar a carteira aí? Seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo mal. você quiser, sou criança. Vai, mulher. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos. Como é que faz? Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi. Tio Vai do Rubi agora? Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi. Quem gostar, dá um grito pro Tom. Super Cometa! Calma, Carlito, olha o infarto! Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. DJ Tom, longe de você, longe de você, juro não. Pede só uma chance, só uma chance, só uma chance, só uma chance! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou. E outro! Outro amor vou encontrar. Vou tocar mais uma e se vocês gostarem, dá um... Dá um grito aí! O que que tu quer? Eu quero mais um pouco. Meu Deus! Depois do amor, quero um carinho, um abraço, nada, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Meu amigo Diogo aí, o Daná, de coração, tá aqui! Um abraço! Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou. Foram andar de mãos dadas? Andar de mãos dadas. Chama aquele beijo, Josias! Pra mim aí, quem tá feliz aí, aí dá um grito, deixa eu soltar a batida. Família seca depois. Eu quero te amar e ser feliz. Quem tá feliz, canta pra mim aí. A você do meu amor. Sofrendo e chorando por ti. Amor. DJ Tom. Banda, ouça. Será que eu vou subir na vaca hoje? É no Brasil, Brasil. Égua chegou. Já já tem o negão. Chegou, Josias. Alguma coisa aqui. Vai lá, Pretinho, sobe na vaca. De tudo que vivemos. O que é isso? Das noites que fugimos sempre. Faltou energia aí, foi? Por impulso da paixão. Seguindo a voz que vem do coração. Isso não vale. Ser o nosso amor. Mas puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória. E mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por outro alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei. Das lembranças que tiver. Vem. É isso que eu te digo. A união. Em você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que o parceiro Gilvão, Tom, por aqui com a gente. Um abraço pra você, Gilvão, de Velhos Carnavais. Vem aqui comigo, Gilvão. Cavalecendo na Marinha do Brasil. Vem. Vem pra mim. Que você é? Que você é? Você parece criança que precisa aprender. O teu amor jogou fora. A vida continua, vou dizer. Não esqueça um dia quando você não nos esperar. Onde não estiver. Bora na batida! Sâmia e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Olha, quem for com o Josias, quem for com o Tom, quem for com o Toninho, quem for com o Franjinha, não vai pagar ingresso no Caribe! Batida pro Rogério, deixa na batida pro Rogério. Entra mãe, entra filho. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo. Quero vir, agora sim, quero vir, quero sim. Ei, ei. Lá me puxa saco. Tem. Essa batida, olha o que faz. Bora tu, bora tu, bora tu, bora tu. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Os mascarados. Banda VIP, VIP, VIP. É só na fuleiragem. Alguém conhece algum corno aí? Se ele estiver do teu lado, aponta pra ele. Vai, vai. Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Já perto, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento e o carinho que a gente fez. Yo, yo, yo, yo. Seu Dodô e Luque. Cadê o grito da Amélia, Dodô? Pode o mão! Oi, Guaraci! Show Castelão de Otero, alô Felipe! Já é madrugada e você não chega a casa. Amiguinha bandida por ali, amor! Ando pelo. Parceiro Felipe, as carroceiras enlouquecendo. Ligo pro celular, não quero. Para, pessoal! Eu sinto um vazio, peito a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo. É comitiva carroça reversa aí com a gente, obrigado! Amor, não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Música do tio Valdo. Pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo. Família Dona Dan, igual a gente, o parceiro Junho. Mesmo, alô, PC! Assim, vamos lá, gente! Vá o pescador, vá o pescador. Você quem comanda o coração. Pra tua vá o pescador do amor. Você quem comanda o coração das superchanas. Será que tem alguém do Paysandu aí? Tem, tem, tem, tem! E a torcida do Clube do Remo? Cadê a torcida do Corinthians? A torcida do Mengão? E a torcida do campeão Palmeiras? Bora, tu! Carroça da saudade é uma emoção para sempre. DJ Tomáximo vai tocar no coração da gente. Bora rochar? Bora rochar, sim! Começa! Sucesso em todo o Brasil. De nosso tempo. Bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Já fui policiada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tão livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, amor. Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, eu te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Amiga Nádia, um abraço pra você, Nádia. Dia 24 de dezembro, dia nossa luxuosa no Cangalha, Nádia. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com a minha. Amigo Júlio do Rede, um abraço pra você, as famosas Serpente. Bordo de cor assim. Tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. Mas eu tô. Alô, Silmara! E aí, galera da Quinta do Isque. O rádio do boteco alguém ligou. Pra piorar, a nossa música tocou. E coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou. Fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. Da 007. Olha aí, amor, a gente escutando no carro. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar um chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Ô, beijando. Olha aí os mastigados aí! Das garrafas, solidão. Da jumenta! Banheira nesse rista-faca. Olha aqui! Quando cê não volta, eu tô largado às traças. Alô, beijo, boy! Sentimento que nunca se acaba. Ô, beijando esse copo, abraçando as garrafas. E a vinheta do beijo, boy! O carroceiro do amor. Não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento. E a família nunca se acaba. Família Douradão já saindo fora, é? Oh, a falta de você, bebida, não ameniza. Manando Rivelino, é? Tô tentando apagar fogo com gasolina. Banda 007. Só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido. Meu amigo Anderson, amor, um abraço pra você. Vou oferecer o que restou do meu peito. É, tio, vou juntar a minha tampa com a panela dela, temperar. Tio, vou já saber corou por ali, carreira. Sabor. Alô! Eu tenho um abraço pra te dar. E aí, Dodge? Eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não vou na paredão. Vou te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. Se faltar amor. Bora fazer! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho. Cadê o dedinho? Com o seu mindinho. Então fechou. O trato tá feito. Olha o juramento. Que não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o e as meninas da Metrópolis. Então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Banda 007. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lar. Vera Verão no áudio. Tô aqui imaginando. Alô, Vera! Mas como pude cair? Cadê você? Nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Olha a Vânia, Marlei aí, dos Santos e o Santo Antônio tá lá. Um abraço. Banda 007. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Aquela mulher que hoje está aqui na sofrência, largado as taças, pelo amor de Deus. Aquela mulher que hoje ela não quer nem saber, ela vai meter o chifre no namorado porque ele traiu ela. Ainda mais quando ela chama uma amiga, aí tu quer saber o que acontece. A amiga dela disse assim pra ela, pra ela. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Se adiantou. Deixa o proprietário do carro QDL 23 56, dá um chega lá. Com bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim. Calma, nem vai dançar, pelo amor de Deus. Hoje não. Beijou a boca. Quem é, Marcelo? Lembrou da boca certa. Entrou numa gelada. Alô, Leandro do Alô! Alô! Perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Vai dançando, Tomáximo, deixa no escurinho. Tem alguma mulher aqui em Coraci que é maluca por homem? Tem alguma mulher que é doida por homem aqui, hein? Se ela te ver, canta assim! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Eu sou maluca. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Olha aí, Carlitão. Onde irei, você não vai. Onde eu vou, já tá até dançando. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Vamos, sargento. Tá na tua sequência. Agora entendi. Calma, dona Bia, já sua. Poxa, de retalho. Palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. E o hitbox. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você. Meu amigo Eric Motos! E aí, Eric? Me voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro. vagando sem saber aonde estás. Já já teu maestro. Jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso, meu amigo Mike Cavalho, que representa o Box, está aqui com a gente. Um abraço. Eu fiz pra poder te falar. Vereador Fábio do Tauá, acessou aí o Grande Mauro. E o Paulo, acessou aí do prefeito Evandro Trabalho. Um abraço! Sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Ela acabou. Ela veio pra ficar de mim. Aí, Juval. Comigo. Dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Ele tá chamando, Carlinhos. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. E aí, Marcelo? Meu amor já chegou. Motora, Ney. Toma conta de mim. Agora, pai. Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui aparece. DJ Tom. Olha o cabeludo! Meus sentimentos, então me diga. Meu amigo Tota! E aí, Tota? Fiquei só, como dói. E o pezão? No meu peito. E aí, pezão? Já já uma sopa? Sempre te amei demais. Até quando esse louco amor vai ter? Pela show! Mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar? Pra não mais sofrer. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar a você? Pra não mais sofrer. Sequência do sargento. E logo uma talagada. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. E no cabo, Alexandre? Eu queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora. e disse: meu DJ, toca aquela que eu gosto. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. E aí, Lora? Viver sem teu amor. E amiga Silmara, tá aqui com a gente. Bora, Silmara! Não dá. Sequência do Sargento. Poder beijar a mão, teu corpo todo, vendo pra... Meu amigo boneco da Marizia, meu contador, Renan, na companhia aí da professora Águida. A gente começa a se amar. Amanhã os alunos não vão estudar. Sem teu amor. Aniversário do Elo, da Sexta Rua. Não sei, não dá. Amanhã os colégios estão em greve. Pelo nosso amor. Toda requisitada. Do que amar. Já já muitas fotos. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Dou muito valor quando o cabeludo dança. Olha a cara dele. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Atenção aí, o dono do carro ODL 2356. Comparece no seu veículo. Urgente. De saudade! Deixe-me ir pra onde eu quiser. Bora, tio Val! Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Pois é, né, tio Val? Aquela reunião lá no terraço. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você. Alô, pé de boi. Tenha dó. Venha, por favor. O carroceiro do amor. Por você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz com meu ser. Poxa, abraça aí, é tudo Iara. É minha paixão. E também a Luísa. Estão a aqui, acordado, tudo ver e não ter. Alô, um dia se passa. Bora, maestro. Nada estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você como som. Até uma da manhã. E não ter. Amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha mão e derruba a caixa em alma. Seguida ao céu. Vem de culpa, estudei, patera. Querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Olha! Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel. Logo em seguida é um negão do alô. Alô. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. E os guerreiros estão aqui. O torcida luxuosa. Luxuosa. Sei que quando eu me for, você vai chorar. DJ Danilo, DJ Danilo, sempre pra não mais voltar. Me rouba logo. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Vai, Núbia! E o calor do teu golpe, a noite de desejo. Que a gente passa. Manda lá aí pro tio Val aí, Carlito. E a gente. O Cineral Digital. O som do amor. Se está dividida, eu posso entender. Você é meu parceiro, viu? Mas sei que esse outro não ama você. Vai! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Meu amigo Pezão do Super! Super! Super! Não chore mais, meu bem. Super! Cometa! Baby, don't cry. Super! Super Cometa. Não chore mais, meu bem. Ele tem vinheta aqui! Don't cry. Super Cometa. Baby, don't. Peraí que eu vou puxar uma derrida. Olha o Delano! Não chore mais, meu bem. Ele tá desde sexta, sábado, domingo na carroça. E amanhã ele vai pro palácio. E aí, Angélica? Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar. Aí, Chival. Eternamente. Eita, Baldes, mais tarde lá no palácio. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Você pedir e eu fico aqui. Dá-lhe, tio Val! Posso entender, mas sei que esse outro não ama. E já pra aqui o nosso patrão Ademar Gonçalves, um dos proprietários também da nossa luxuosa. E ele já se encontra aqui. Alô, Ademar! Cometa! Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Ademar Gonçalves, o incansável da carroça. Baby, don't cry. E aí, Ademar? Não chore mais, meu bem. Um alô, Ademar. Não chore mais, meu bem. O Ademar só fala no dia do aniversário dele. Vai ser dia 23 de fevereiro, no sábado. Não chore. Carroça e crocodilo. Não chore. Ademar Gonçalves, o incansável da carroça. Dia 23 de fevereiro, aniversário do Ademar. Bora, maestro! A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Vamos lá, filho. Que não vem. DJ Toninho. Cometa! Mas confesso que não tenho medo. É isso aí, Tom, tamo de volta. Bora, pessoal, pessoal tem moral aqui. Que não vem. Por volta de uma da tarde, viu, Tom? Encontrei o pessoal lá na Boi de Ouro. Eita, churrasco, pai d'égua. Vamos lá, galera! Aqui é Cometa! Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Carra da fuga, pessoal! Eu tenho muito medo de chorar. Super Cometa. Caguetaram o cara. Meu Deus. A noite já vai e o dia astral e não vem. Durante esse tempo, Emerson, outro amor. Aí tem que dar um vale bem grande, meu irmão. Aí tem que dar um presente. Vai tentar se limpar, levar ela pra jantar, né? Oi! Traz mais uma. Vai, maestro. Luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco. Bora tocar, bora tocar. Alô, Corossi. Carente de amor. Meu parceiro Anderson. É como eu estou. Futuro vereador lá por Boa Vista em Quatiburu. E olha, gente, quando terminar aqui, quem tiver a fim de curtir, aí o MC Kevin e o Búfalo, vai ter cortesia pra galera de graça, viu? Oferta do Carlito! E também o Tio Val. Bora pra cima, Tio Val! Carroça da Saudade! E também a oferta do nosso patrão Ademar Gonçalves, liberando cortesia pra galera daqui a pouquinho lá no Caribe, viu? E eu vou estar lá, viu, Carlito? Vou pra lá! Carroça da Saudade! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer. Atenção, garçom, vamos trabalhar.